Feliz engajamento de Donis, CW Beats, Barceloca. Vai. Sobrenatural. Tem dia que se acorda mais ou menos como? Eu já acordei assim. Hoje eu acordei chapado de novo. Depois já levantei com vontade de ficar louco. Hoje eu acordei chapado de novo. Depois já levantei com vontade de ficar louco. Será que vai? Será que fica? Será que aperta? Será que estica? Então quem quiser vai, sai. Quem quiser fica, fica. Quem quiser aperta, quem quiser estica. Por quê? A elite chegou, agora ganjou. 40 pressou, da interior. Se você não chapou, do rastro bolou. Não dava bongada da interior. A cera acabou, galera sumiu. Mandou, não fechou, filhinho caiu. A barça tá louca e você nem me viu. Não dá pra saber o que passa com o tio. Quem quiser vai, quem quiser fica. Quem quiser aperta, quem quiser estica. Quem quiser vai, sai. Quem quiser fica, fica. Quem quiser aperta, quem quiser estica. Porque hoje eu acordei chapado de novo. Depois já levantei com vontade de ficar louco. Hoje eu acordei chapado de novo. Depois já levantei com vontade de ficar louco. Eu tenho bagulho em cima, bagulho embaixo. A vera gelada, torceiro mocado. Saí pro rolê hoje bem preparado. Balada é de graça e não fui convidado. Tem racha, tem gancho, tem back de erva. Vários moleque no corre da verba. A noite é insana e tô pronto pra guerra. Até o Mad Prince colou na Inglaterra. De noite as belas de saia no frio. Vejo as tia no corre dos tio. É tudo contrário do que você viu. Coroa bacana atrás do vadio. Que linda boneca, certeza sueca. Da bunda reta que aguenta marreta. É uma careta e a outra careca. Calcinha da vida parece uma cueca. Estilo de vida, não desacredita que uma noite mudou sua vida. Cultura e loucura, tudo envolvida. É sonho de louco que se realiza. Tão longe cheguei, como não sei, já acostumei. Manhã parei, dormi no ganjei. Acordado sonhei, chapado eu acordei. Hoje eu acordei chapado de novo. Depois já levantei com vontade de ficar louco. Hoje eu acordei chapado de novo. Depois já levantei com vontade de ficar louco. Será que vai? Será que fica? Será que aperta? Será que estica? Então quem quiser vai, sai. Quem quiser fica, fica. Quem quiser aperta, erva. Quem quiser estica a vida.